Sejam bem-vindos, eu sou Leonardo Rosa. Eu sou Ricardo Muzilli. E esse é mais um Papo de Alambrado. O Corinthians é preto e branco, onde passa deste encanto, porque rema contra a maré. E aí? E aí, beleza, meu? Eu tô bom, e você? Eu tô bem também, tá doente? Tô bem. Tá chovendo? Sem chuva. Eu ia falar que tá sol, mas esse horário é meio difícil. É, sem chuva. Em Curitiba, mesmo durante o dia, é muito difícil falar de sol. Faltou uma pergunta. Qual que faltou? Se tá frio, porra. Ah, isso aí não é novidade. Tá frio aí, porra? Tá massa. Tá massa? O que é massa? Tá frio pra caralho. Porra, aqui também, cara. Aqui também. Tomei no cu, hein? Esqueci o guarda-chuva. Hoje quem vai falar de chuva sou eu. É a primavera. É. Bom, cara, vamos lá então, né? Vamos falar aí de Coringão. A gente tem os últimos dois jogos aí da semana passada, contra o Bahia e contra o Atlético Mineiro. Depois de ter perdido lá para a Portuguesa, né? 4-0, a gente teve a impressão de que muita coisa ia mudar. E aí a gente teve o jogo na quarta-feira para sentir se realmente as coisas mudaram. Uma coisa mudou, o Corinthians ganhou do Bahia de 2-0. Primeira novidade é que ganhou, segunda é que fez mais de um gol no jogo. Goleada. Goleada, goleada. E aí, você assistiu o jogo, qual a sua visão a respeito dela? Assisti, cara, assisti. Eu só fui ler algo sobre, acho que no sábado, que teve aquela tal reunião dos jogadores, que a gente tava conversando um monte. Ela teve? Ela aconteceu? Ela aconteceu. Ela teve, sim. Assim, eles não deram detalhes, mas disse que rolou muita lavação de roupa suja. É isso que colocaram. Quem comentou isso, não sei se foi por comentar, mas assim, foi o Edu Gaspar e o do Chico do William comentou alguma coisa também. Eu não me lembro onde eu vi, mas eu sei que até ia te falar, esqueci. Rolou essa reunião, sim. E realmente foi só entre os jogadores, não tinha comissão técnica, não tinha diretoria, não tinha ninguém. Só os jogadores e parece que lavaram a roupa suja. Mas foi antes ou depois do jogo contra o Bahia? Foi no dia lá, na segunda-feira mesmo, que eles na falaram segunda-feira que mesmo? Na segunda-feira. Ah, legal. Conforme estava agendado. Legal. E assim, eu acho que, pelo que eu acompanhei dos dois jogos, mas vamos focar primeiro o jogo do Bahia, eu senti uma mudança. Tá, especialmente o primeiro tempo foi um jogo com cara de Corinthians, tá? Pressionando a saída de bola, marcação forte lá no ataque, não aquela marcação que a gente tem visto ultimamente na defesa, pressionando, até que em duas jogadas ensaiadas saiu o gol do Corinthians, né? Cobrança do Sheik no primeiro gol. Desvio do Guilherme. Desvio do Guilherme, tava tentando lembrar quem que desviou. E o Isso. Guerreiro entrou bonito de peixinho, gostei do peixinho dele, foi legal o gol. E o mais legal, dele, né, exatamente isso que eu ia falar. Eu achei isso muito massa, cara. Eu achei massa pra caramba a reação dele. Eu acho que ali, naquele momento, porra, eu vi aquilo, eu falei, cara, voltou o espírito. Lógico, com aquela empolgação que a gente tem segurado ultimamente, né? Voltou o espírito, não, peraí, vamos ver como é que vai ser. Segundo gol, pouco depois ali, uma jogada muito parecida. A estreia do Kleber, que me agradou bastante como zagueiro. Gostei dele, gostei do jogo dele. Eu acho que ele, cara, merece titular sem lugar do Paulo André. Eu acho que ele e o Gil ali vai fechar bonito essa zaga. Eu acho que vai ficar forte pra caramba. E ele falou, diz ele ali na entrevista, depois do jogo, que ele tem esse forte de cabeceio mesmo na área. Legal. Que é uma jogada que ele tinha pedido para os jogadores já. Ele falou, ó, eu costumo subir, gosto de fazer gol de cabeça. E o cara foi lá e fez na estreia, né? Legal, legal. A gente tá precisando, né, meu? Tá, não, a gente tá precisando variar. Mais... uma coisa que eu não vi era uma boa cobrança de escanteio. O Sheik foi feliz nas duas, né? E um gol, assim, igual ao do Kleber, que nasceu de um cruzamento na área e tinha alguém ali para cabecear. É uma cabeçada diferente, por exemplo, de um jogo correndo, o cara cruza lá, o cara vai, corre e cabeceia. Mas o jogador tá ali preparado para subir e cabecear, né? A gente não tem mais isso. A gente teve o Danilo por um tempo, não sei se 2011, acho que foi mais 2011 do que no ano passado mesmo. O Danilo é um bom cabeceador, assim. Cabeça foi mais 2011, ano passado ele finalizava na área mais com o pé, né? Bola que isso, sobrava. Acho que foi em 2011 mesmo que ele tava fazendo bastante gol de cabeça, mas a gente tem que levar um monte de coisa em consideração, a idade do cara, e que já ficou meio manjado e tudo mais, mas era só ele, e é legal a gente ter um outro agora, e um zagueiro, né, cara? É legal. Geralmente quem tem que fazer gol de cabeça é zagueiro. É, ali o que eu achei bacana é o seguinte, eu não confio muito no Felipe, cara, mas os dois jogaram bem. Tudo bem que o Bahia acho que não é um time tão forte assim pra gente tirar de base, mas mesmo assim, a pressão que o time tava vindo, criou-se uma pressão ali também de ter que colocar uma zaga reserva, totalmente reserva naquele jogo, que era importante, sem dúvida nenhuma, era um puta de um jogo importante ali, acho que pro Corinthians. E eu gostei da postura dos dois, cara. Gostei mesmo, eu achei bacana. O time jogou com raça o primeiro tempo. Aí rolou, sim, aquele papo. Pô, mas segundo tempo deu aquela caída. Olha, o segundo tempo eu vi, mas, puta, foi um sono total. Não consegui prestar atenção no jogo de tão fraco que eu achei. Foi, assim, é aquilo que eu analisei. Ó, tô achando que eu sou comentarista da Rede Globo. Cara, tem que virar especialista nisso, pô. É aquilo que eu analisei, que eu dei até, acho que a gente trocou uma ideia. Eu acho que aquele momento do Corinthians, ou momento do Corinthians, eu achei que se fosse uma época que a gente estivesse ganhando tudo, ganhando título, estivesse disputando, eu ia achar errado o time controlar o jogo como controlou. Mas abriu 2-0, cara, eu achei importante sim a gente segurar aquele placar e sair com a vitória. Porque por mais que tenha sido sono, eu senti vontade ainda nos jogadores, cara. Eu acho que foi importante. Lógico, assim, num contexto geral, cara, não gosto. Não quero que o Corinthians, eu acho que se meteu 2, podia ter ido lá e ter feito 4, ia melhorar ainda mais. Mas, cara, porra, vamos garantir essa vitória, faz tempo que a gente não ganha. Sei lá, deve ter sido isso, entendeu? Mas eu gostei. Eu acho que num contexto geral, valeu muito a pena, entendeu? Acho que em questão de crítica é mais isso, a recuada. Porém, eu diria que eu até entendo. Não sou contra, não. Acho que no momento ali o Corinthians precisava daquela vitória. E o que você achou dos jogadores irem comemorar com o Tite na hora do segundo gol? Então, na hora de sair? O primeiro gol, inclusive, aconteceu o seguinte, né? Uma parte, eu não acho que isso foi bacana, porque todos falaram isso. Uma parte comemorou todo mundo com o Guerreiro e outra parte foi abraçar o Tite. E para muitos talvez poderia falar, tá dividido. Não, todo mundo falou, cara, aqui é um grupo, a gente tá unido. Eu achei bacana, tá? Eu achei assim que o Corinthians fez o certo de ter mantido o Tite, era aquilo que a gente tava conversando. Eu acho que ele merece esse respeito, se vai continuar no ano que vem, não sei, vamos esperar acabar 2013. Mas eu achei, cara, o Corinthians deu mais um puta de um exemplo para qualquer time aqui do Brasil, cara. Qualquer Sim. fosse o momento do Corinthians, ou qualquer que fosse outro time, esse cara ia estar na rua. E os jogadores falaram, não, você vai ficar. E querendo ou não, eles deram a resposta no jogo e a diretoria, cara. Bateu ali e falou. A gente pode ver o Internacional, né? Exatamente. Que, sim, tava numa fase ruim também, mas eu acho que não consigo ver a fase ruim deles pior do que a nossa. E o Dunga rodou. A situação deles, comentando meio por cima, acho que é por causa dos jogadores que eles têm, né, cara? Eles investiram alto em... Pô, tem grandes jogadores ali, né? Mas o Corinthians não foge muito, né? Pelo contrário. É que a gente investiu num cara, né, alto, se você for pegar bem, né? Aí, tipo, a cobrança cai mais em cima dele. Sim. Mais Corinthians, né? Eu achei muito legal, cara. Eu achei que foi bacana. Você via, assim, pelo menos, você olhava a foto na internet, a cara do Tite já batida até aquele jogo. E, cara, eu confesso que eu achei massa a entrevista dele depois, aquele jeitão dele. Ufa, ganhamos. Cara, eu achei muito massa, cara. Eu achei muito massa. Esse cara tem o espírito do Corinthians, ele pode até não ficar. Cara, pode treinar o Palmeiras ano que vem, mas eu acho que esse cara virou corintiano, bicho. Acho que depois dessa demonstração, ele... É um dos grandes técnicos da história do Corinthians, né? Vai ficar pra história, isso é... Inevitável, ninguém tira mais. Pra mim é o maior, cara. O que ele conquistou ali, pra mim, ele é o maior. Entendi. E assim, eu tenho uma crítica a fazer a respeito desse jogo. E eu queria falar aqui, já que eu acho que no último programa eu não falei tanto. E que esse jogo, como eu não assisti muito, assisti mais o segundo tempo. Mas eu tenho uma crítica a fazer e essa crítica é direcionada ao Sheik. Porque pela terceira vez já nesse campeonato brasileiro, em quantas rodadas, cara? Em 26 rodadas até agora, o Sheik já tomou suspensão pelo terceiro amarelo 3 vezes. Nesse jogo ele tomou o terceiro amarelo pela terceira vez e ficou. Não pôde jogar no domingo, né? No jogo seguinte. Que era um baita jogo também. Que era um baita jogo, entendeu? E, porra, Sheik, se liga, né, cara? Assim, tomando cartão por reclamação, sabe? Você pegou o que ele fez na segunda-feira? Não. Desculpa, na quinta-feira? Depois do jogo? É. Não. É, cara, rolou foto na internet. Ele tava com no barco dele, em Angra dos Reis, bebendo com os amigos e um monte de mulherada dançando funk. Ah, vai tomar no cu, né? Tá vendo? Entendeu? Pra ver o comprometimento do cara, né, porra? Exatamente. É isso. Eu acho que era foda, legal falar isso. É, eu achei que você tinha visto. Isso que é foda, eu não tinha visto, não sabia disso, não. Cara, tinha uma mesa assim, cara, lotada. Foi na Globo.com que eu vi. É, lotada de uísque, de vodka, de não sei o quê. Ele com garrafa, numa foto ele tá com cerveja, na outra ele tá com sei lá o quê. Então, sei lá, né, cara. Isso foi quando que ele fez isso? Dia seguinte, cara, quinta-feira. Quinta-feira. É, porque assim, a gente não pode nem falar que. Se ele não, de repente ele não, te, não, se ele não tivesse tomado o cartão amarelo, ele teria feito isso do mesmo jeito, entendeu? Porque às vezes já estava programado, era a folga do cara e tudo mais. Mas assim, não tem como você não suspeitar, pelo menos, de que o cara forçou o terceiro amarelo para ir para farra, entendeu? Cara, é a história do beijinho. Pois o cara atrai mídia. Ele é cheio de marra. Ele sabe que ele vai ter mídia em cima dele. Tomou o terceiro cartão, o cara tem que se ligar, né, velho? Pois é, pô, tomando o cu. Bom, tomara, eu espero apenas que ele faça o seguinte, então. Que agora que já não tá mais pendurado, né, por amarelo, que faça valer pelos próximos jogos que vai ter aí. Pelo menos os três. É, até porque pelo menos entre esses três jogos ele vai ter um jogo aí que vai mandar, pode mandar o tanto de beijinho que ele quiser. Que vão adorar receber. Os adversários vão adorar. Então beleza, além disso, além do desfalque que a gente ganhou, né, do Sheik forçado, a meu ver, pro jogo seguinte, teve o Pato também. O Pato, como é que o Pato jogou? Cara, ele tava igual o time, no primeiro tempo eu gostei muito do Pato, cara. Ele tava aceso, ele tava diferente, ele tava fazendo jogadas assim, cara, achei muito boas mesmo, entendeu? Ele realmente ele tava no clima do time. Todo time tava ligado, todo time eu gostei. Eu não tô falando assim que foi oh, o melhor jogo, o mas jogo. Assim, perto daquilo que a gente tava vendo, cara. Nos oito jogos anteriores. Dos oito jogos eu vou falar coisa pra você, cara. Eu acho que até do campeonato foi um dos melhores jogos que eu vi o Corinthians. De tempo, pelo menos um tempo, entendeu? Sim. Porque até o Pato, cara. O Pato tava parecendo aquele jogo do Flamengo. O bicho tava acordado, tava correndo atrás, tentou gol, entendeu? Uhum. E assim, eu gostei dele. Mas no segundo tempo, como todo time, ele deu aquela caída, né? Entendi. É, e aí foi convocado pela seleção, né? Porra do Felipão lá. Pra ir lá pra puta que pariu enfrentar. Viagem desgastante. Coreia do cacete. E, meu. É, eu acho que o Felipão já deixou claro que conta com ele, né? Ah, então se já conta com ele, pô. Vai testar outro. Vamos sim, é isso que eu ia falar. Eu vou ser crítico em relação ao jogador que tá no meu time. Eu acho que o Pato não merece estar na seleção ainda. Eu também acho que não. Entendeu? Assim, é meio que entrar um pouco de assunto de seleção, mas assim, já que a gente tocou o nome dele, eu acho que ele não merece ainda. Ele tem que provar mais no Corinthians. Eu já te falei, eu acredito nele. Eu acho que ele pode fazer mais. Só que tá devendo, entendeu? Sim. Tá devendo. Tanto no Corinthians quanto na seleção, né? Exatamente. Pois é. Na seleção ainda tem desculpa que o primeiro jogo dele com o Felipão ele fez gol, né? É, mas. O cara é cagão, né? Faz gol toda a estreia dele. É, toda a estreia dele ele faz gol. E aí domingo, a gente teve no domingo Corinthians e Atlético Mineiro. O jogo é. Que as palavras, o número do resultado pode definir algo que foi o jogo, o xoxo. Eu li uma coisa bacana, a culpa do 0x0, um comentarista falou isso, foi do Tite e do Cuca, um anulou o outro. Ai, pelo amor de Deus, cara, ridículo isso. Eu não gostei do jogo, esse jogo eu assisti o jogo todo, e eu achei que foi um jogo em que o Corinthians poderia ter investido um pouco mais, e ter... Na verdade, até investiu, teve alguns lances, teve cabeçada do Romarinho no travessão. No segundo tempo, o Atlético atacava, o Corinthians se defendia, depois ia lá e tentava fazer alguma coisa também. Mas eu acho que os nomes disponíveis para partidos, os nomes que entraram em campo, não eram nomes bons o suficiente para poder transformar isso em gol. Entendeu? Eu acho que o meio campo ficou muito fraco com Douglas e o filho de Ibe na armação. E eu não falo mais, sinceramente, cara. Eu não aguento mais ficar falando do Ibson aqui. Não tem mais argumento. É, mas aí que eu acho que eu entendo o que o cara falou de anular. O Corinthians jogou recuado e o Atlético pressionou o Corinthians, deixando o Corinthians sair. Eu entendi que ele quis dizer isso nesse lance de um anulou o outro. Entendeu? Eu acho que o Atlético, pelo que eu vi, assim, o Atlético ele pressionou bastante o Corinthians. Até você vê no primeiro lance, né? O cara tocou a bola no meio campo e já tava no ataque 2 segundos Sim. depois ali. Uhum. E eu acho que eles afunilaram o Corinthians e o Corinthians soube se defender bem. Né? Mas o Corinthians atacou também. Pouco, né? Eu não achei que foi o suficiente, assim. Teve, como você falou, teve a bola do Romarinho, teve um lance do nosso amigo Ibson também, que ele apareceu livre, se ele toca, o Guerreiro tava no meio. Sim, pois é. Então. Entendeu? Então o cara aqui, só até entendo, postar na frente do gol, você quer chutar e tal, mas, cara, o Guerreiro tá no meio, vamos ser coletivo, entendeu? Tá, são as peças, entendeu? As peças não ajudam. Mas é estranho, cara, porra, pra que ficar insistindo com essa peça? Que eu não entendo. Não justifica, porque você tem o Jocinei que pode jogar ali no lugar dele, né? Jocinei, desculpa, falei errado. Tá bom. Jocinei ali, entendeu? O Luciano do Vale. Edmilson. É, aí tem o Neto que fala, que é Hermes. Hermes, um baita jogador. Mas eu acho que assim, era um jogo que o Corinthians poderia ter saído com a vitória, cara. E depois o Ralf falou um negócio que, assim, se você analisar só a frase que ele disse, você pode... Jogamos acordar. Por uma bola. Não, e ele falou um negócio assim também, esse ponto pode nos ajudar lá na frente. Se você imaginar, pensar só na frase que ele disse, esse ponto pode nos ajudar lá na frente, você concorda. Até porque não foi qualquer time, a gente enfrentou o atual campeão da Libertadores, na casa dos caras, entendeu? Corinthians, toda aquela lenga, cara, o Corinthians foi, tá morto, tal. Corinthians foi pro Horto e não voltou morto. Mas o Ralf tem que levar em consideração também que a gente vai perder 3 pontos lá na frente, que foi o jogo contra o próprio Atlético Mineiro com o time reserva. Nós perdemos de 1-0 aqui em São Paulo, pois é. Isso tem que se considerar. Não só vir. Isso pra mim, cara, acaba servindo só como uma desculpa. Entendeu? Tipo, mas vocês têm que ver que esse ponto vai ser... Vai ajudar lá na frente, vai. Uma frase dessa, pra mim, deixa o time pequeno, né? É? Tipo, a gente tá perdendo tudo, nós ganhamos a última rodada, nós estamos jogando porra com o Atlético Mineiro. Pra mim é menor que o Corinthians, desculpa quem torce pro Atlético. Mas assim, e porra, lá no Horto a gente empatou, cara. Nós não tomamos nem gol. E saiu os dois times com um discurso muito semelhante. Saiu o Corinthians com esse papo de não, nós enfrentamos o atual campeão da Libertadores e conseguimos sair daqui com um ponto. E o time do Atlético também, com um papo assim, não, a gente enfrentou o atual campeão mundial, a gente tem que considerar isso também, foi uma boa partida e não sei o que, não sei o que. Pô, gente, vamos... Acho que às vezes falta certos jogadores, certo pessoal que vive com futebol, tudo bem, futebol não se ganha sempre. Mas às vezes me falta assim ver nego que fica mais mordido por não ter ganho, sabe? Ainda que tenham todos esses poréns, cara. O cara tem que sair falando assim, porra, que merda. Podia ter ganhado hoje, a gente devia ter ganhado hoje. Faltou a gente fazer isso, faltou a gente fazer aquilo. Ao invés do cara ficar procurando argumento pra defender um empate, entendeu? De 0-0 ainda. Muito foda. Eu acho que o ponto positivo ali, na minha opinião, foi a estreia do Rodriguinho. Pois é, isso que eu ia falar. Você gostou? Eu gostei, cara. Eu acho que... eu li, não, também, não sei aonde, cara, algum comentarista, que... Cara, já lembrei, o Tavis, do Globo.com, ele falou uma coisa que eu concordei com ele. Se você coloca o Diego Macedo na lateral direita e o Rodriguinho, esses caras iam querer mostrar... Tudo bem, vai, não iniciar o jogo, cara, vai lá, beleza. Mas iniciar segundo tempo, cara, o Tite poderia ter sido um pouco mais, como é que fala? Fugir do termo, ousado, essa é a palavra, entendeu? Sim. Bota o Diego Macedo lá na direita, aquilo que eu falei, imaginei isso, colocar o Edenilson no meio, entendeu? Com o Ralf e com o Guilherme. Uhum. Você coloca o Diego Macedo na lateral direita, bota o Rodriguinho no lugar do Douglas. Acho que o time ia ganhar muito em velocidade, cara. Sim. Acho que o time ia ter ganho muito com isso, entendeu? Eu gostei dos poucos minutos. Acho que ele entrou faltando 10, né? 10, 13 minutos. Entrou bem no finalzinho. E o cara deu uma outra movimentação. E eu gostei das cobranças escanteio, já que a gente tava falando, que a gente tava sem cobrador, o cara cobra bem ali. E eu gostei. Eu achei que foi válido, foram poucos minutos pra analisar, ó, o cara vai vingar, não vai, mas eu acho que ele entrou com um espírito bacana. É, cara. Eu gostei também. E tava jogando em casa, né? Tava jogando até em casa. Até semana passada, o Horto ali, o Independência, era a casa dele, era o estádio do América. E jogou bem, eu também gostei do jogo. Claro que assim, é só a primeira partida, né, tem muito ainda a apresentar, mas eu gostei dessa ousadia do Tite de ter colocado ele logo de o primeiro jogo, assim, que o cara já é, como é que chama, porra? Já não é convocado é pra seleção, caralho. Quando ele já é... Mas é pro Corinthians, é convocado. É, Corinthians é uma seleção. Quando ele é convocado, quando ele é chamado ali pra estar no banco, entendeu? E gostei disso, porque geralmente ele não faz, né? Vai esperar dar 5 meses, 6 meses aí pra botar o cara. Mas é aquela também, a gente tem que ver até que ponto ele não tá meio... Ele falou isso, né? Ele disse que realmente não é o costume dele. Mas ele falou que naquele momento ele precisava de um cara pra fazer o meio ficar mais rápido, né? Uhum. E foi bem isso mesmo. Eu acho que colocou ele ali, o time deu um ganho. E eu acho que é bom o Douglas se cuidar, né? Porque o nosso Canela de vidro tá machucado ainda, sabe Deus quando volta. Parece que era pra tá voltando, mas vai prorrogar um pouco mais. A volta. Será que foi o jogador Rodriguinho? Não, parece que vão tentar intensificar, vão fazer uns trabalhos novos que estão fazendo lá no Corinthians e tal. Mas eu vou te falar, hein? Por que não botar, não digo quarta, porque aí acho que é um jogo mais duro, mas sem sacanagem, domingo, se você colocar um Corinthians mais rápido, o São Paulo não aguenta não, cara. Pois a gente vai falar desse jogo aí. Eu acho que podia pensar nesse negócio. Então, o lance que a gente falou agora há pouco, que eu queria comentar um pouco mais, é essa questão da ousadia. Na verdade, eu acho que falta até para os técnicos gaúchos ter um pouco mais de ousadia, de botar um time para vencer mesmo, entendeu? Tipo, vai lá, moleque, ninguém te conhece ainda. Tem muito disso, entendeu? Vai jogar aí quarta-feira, vai jogar domingo. Treinador, muito difícil o treinador saber direito como é que esse jogador joga, o que ele pode representar dentro daquele time, porque ninguém viu ainda. Tá. É, um cara que a gente criticou semana passada, que não vingou mais, não tá jogando aquilo que a gente esperava, é o Romarinho. Sim. Romarinho, o Tite arriscou ele no jogo do Palmeiras, o cara fez 2 gols e botou na final da Libertadores, o cara fez o gol, que ajudou muito a ser campeão, cara. É. Então ele teve um lapso aí de ousadia, né? Faltou, então. Podia ter tido. Pois é, vamos ver, né? E agora tem o Diego Macedo também pra estrear aí. Vamos ver se isso vai acontecer já nos próximos jogos. Ou se ainda a gente vai ficar aí com o Edenilson na lateral direita e... Alessandro na esquerda. E aí, tá gostando, cara? Defensivamente, sim, só que a gente perdeu um apoio, né? Uhum. Eu acho que dá pra deixar o Igor ali, cara. Eu gosto do Igor. É. Igor, ele jogou com personalidade às vezes que ele entrou, né? É. Veio aquela história ali que ele não queria queimar o Igor, que se desse alguma coisa errada ali e tal. Mas, cara, eu acho que o cara, ou o jogador, não tem que ter medo disso, não, cara. Também, não sei se ele fez isso, mas também tem que peitar e falar, né? Uhum. Falar, professor, bota eu em campo, que eu quero fazer a minha. Eu gosto do Igor, eu acho que é um moleque novo, vai ter futuro. O Alessandro, defensivamente ali, eu achei bacana ele na esquerda ali. Sim. Eu acho que ele não complicou, né? Eu critiquei muito antes mesmo do primeiro jogo na semana passada, mas é bem isso. Defensivamente, pelo menos, ele tá segurando ali atrás. E eu acho que, para um time que tá mal, a primeira coisa que tem que fazer é defender, né? E aí depois tentar ir para cima. Então, só que se você segura uma lateral, a lógica é você forçar pela outra, né? Sim. Então tem que ter um lateral direito de verdade ali, né? Sim, então tem que ter um lateral direito de verdade. E não dá, tudo bem que tem jogado bem ali também, mas não dá pra ficar o resto da vida improvisando o Edenilson ali também, né? Não dá. Uma coisa que eu li hoje que você vai ficar bem contente Tô vendo. Lá. Me dá 2 minutos aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, sim, 2 minutos é tanto. Se você quiser falar enquanto isso, alguma coisa, enquanto eu acho, porque eu quero ler o que eu li, cara. Tem algo a ver com o jogo de ontem ou não necessariamente? Tem algo a ver com o jogo de ontem. Ai. É que eu li hoje, eu lembrei de você, cara, na hora que eu li isso. Isso é bonito. Mas é o seguinte, já vamos falar então dos próximos 2 jogos que o Corinthians vai ter. A hora que você achar aí, não, você achou? Não, eu não vou achar as palavras, vamos cortar. Tá. O Tite elogiou o Y. Ah, cara. Jesus, nem me lembra dessa porra. Você viu isso? Eu comecei a ler a chamada, assim, o texto, o título da matéria, e eu desisti. Era moral com o chefe, era alguma coisa assim, eu não lembro onde que eu li. Ah, vai tomar no cu, cara. Ele elogiou o Tite. Tá tudo isso, errado, cara. Nesse mundo, velho. Esse mundo tá tudo errado. Por isso que eu tinha que ler, eu queria ler o texto. Cara, mas não dá onde, velho. Que futebol. Ah, boa, tá certo. O Tite que tá certo. Nós todos que estamos errados, entendeu? O cara não ganha. Achei aqui. O cara ó. Não ganha. Pera, agora deixa eu dar meu palpite. O cara não ganha aí 500 mil por mês pra achar que falar que o Tite jogou bem pra caralho e não entender nada de futebol. Claro que ele entende. Gente que tá se fudendo aqui gravando um programa. Eu vou ter que ler tudo, noite. Cara, pra você ficar feliz. Vai, tá? vamos lá. Vou ler rápido, porque é pequeno, né? Tudo bem, grande. Tite vê equilíbrio, elogia trabalho de Ibson e lamenta gol perdido. Vamos direto lá pra parte do Ibson. Por favor. Por isso, o Gaúcho lamentou bastante a chance desperdiçada por Ibson. O contestado meio-campo teve o trabalho elogiado pelo chefe e apareceu bem na área na melhor oportunidade dos visitantes, parando em Giovani. A saída do Marcos Rocha era uma das jogadas importantes do Atlético. Ele retirou essa saída. O Cuca até trouxe o Rocha para dentro com o Luan do lado para resolver isso. Mesmo assim, o Y teve a bola do jogo. Quem saísse atrás dificilmente furaria o bloqueio do outro lado. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Cara, eu do Y não, acho que ele não sabe. Eu tenho a dizer o seguinte, ainda bem que o Y não fez esse gol, então. Que ele ia virar titular. Nossa, absoluto. O Tite ia gozar, cara. Que tinha gozar, ia sair com a calça branca de porra lá do campo. Ele ia falar, eu sou foda, eu falei isso. Eu sou foda, aqui Felipão, sabe? Era capaz ainda de ir pra frente da câmera, virar de costas assim, ó, e apontar pro nome dele. Seleção. E não, apontar o nome dele pra camisa, sabe? Igual o Ronaldinho Gaúcho costuma fazer. Ah, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. O cara passou aí, já faz o quê? Nós já estamos no mês 10, pelo menos 3 meses, não jogando porra nenhuma. Aí porque quase fez um gol, o cara é quase gol, vem falar que ele quase joga bola, porque anulou, mas anulou o cacete, né? Pô, tem uns caras que jogam bola comigo que é melhor que ele, cara. Porra, o Tite tinha que ver ele jogando. A última vez que eu joguei bola foi em 2011, velho. Marco melhor que ele, pode perguntar pra qualquer um lá em Mirassol do Oeste, Mato Grosso. É foda, pelo amor de Deus. Vamos é isso aí. Falar do futuro, vamos falar de coisas boas, tomara que sejam boas. Corinthians vai jogar quarta-feira contra o Clube Atlético Paranaense, da tua querida... De Curitiba. Isso. De Curitiba. É bem curitibano mesmo, né? Você já virou um curitibano, né? De Curitiba. De Curitiba. E vai jogar em Mogi. E vai enfrentar aí o terceiro colocado do Brasileirão. Cara, Curitiba não é minha cidade adorada, como se diz, mas é a cidade que eu moro, que tá me oferecendo trabalho e estamos aí. Mentira, que é São José dos Pinhais. O trabalho e logo mais é onde eu vou morar também. Aí eu posso falar mais mal de Curitiba. Fala que é tudo a mesma coisa. Não, cara, pior que não. Não. Não é, cara, parece interiorzão. Né? Vai falar, vai um morador de Barueri falar em outro lugar que ele é de Barueri, não de São Paulo. Não, pior que não, cara. Bom, outra hora a gente conversa, porra. Não é a mesma coisa. Mas eu tô me sentindo em Londrina. Mas diga, Pia, diga. Olha, este jogo vai ser complicado. Bastante. Não, falando sério, eu acho assim, falar que o Atlético não é tudo isso, não tem como, né, cara? Sim. O time tá em terceiro lugar. Uhum. Esse clássico do Coxa eu não assisti, porque eu tava assistindo o Corinthians, mas eu vi hoje o povo do trabalho comentando. Ah. Velhote do Paulo Baier fez os 2 gols, né? Virou, né, cara? Entendeu? E pelo que eu ouvi, não sei, parece que até o Coxa tava jogando melhor até o gol, depois, não sei se eles recuaram e tal. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo difícil. Na verdade, todo Corinthians e Atlético Paranaense é difícil, né, cara? Já visto o último jogo, né? Ano passado, eu acho que no Pacaembu a gente meteu 4 neles, né? Que eu achei que foi um jogo... Não sei se foi ano passado... 2011, cara. Não foi ano passado, não. Uhum. Foi 2011. Foi 4x0, 4x1. Não sei, acho que foi 4x0 lá. É... Mas, cara, eu acho que a tendência é de um jogo bem apertado. Se Deus quiser, o Ibson não vai jogar. O problema, se eu não me engano, o Guerreiro foi pro Peru, né? Foi jogar Peru também. Foi. Então, é mais um desfalque. A gente tem a volta do amarelado Sheik. Sim. Mas vai ser um ataque... É, do ataque titular, só o Sheik, né? Só o Sheik. Vai ser o que? Sheik e Romarinho. Não sei como é que o Tite vai montar isso ainda. Uhum. Vai botar o Ibson no ataque depois de domingo. Ele é o craque. Depois daquele gol. Vai tirar 10 do Douglas e dar pra ele. Vai dar 9 pra ele. Vai falar, Ibson, a bola é tua. Clareou, bateu. É, eu acho assim, se o time jogar com a vontade que tá jogando, jogador por jogador, a gente tem um time melhor. Sim. O momento não diz isso, mas o time nosso é melhor. É, jogamos pau a pau lá em Curitiba, né? Que foi um jogo muito encharcado, né? Aquela chuva do cacete. Foi. E assim, E vamos jogar contra o artilheiro do campeonato também, né? Sim. O tal do Ederson. O que o Corinthians não pode pecar nesse jogo, na minha opinião, é fazer falta perto da área, cara. E cuidar que se Paulo Baier, porque os gols que eu vejo assim do campeonato, o Paulo Baier tem feito bola que sobra, gol de falta, gol de pênalti. Ele não tá fazendo só ele, gol ele de não falta, aguenta né? correr. Teve uma época não, que ele mas só fazia é bola que gol, sobra, de pau, né? Gol de falta. É bola que sobra pra ele, né? A bola sobrou, ninguém marca tal, e sobra. Esse ponto defensivo, eu acho que o Corinthians é bom, né? Sim. Tanto que é a melhor defesa do campeonato. Uhum. Mas vai ser um jogo difícil. Dá pra ganhar? Dá. Eu acho que a gente tem time pra isso. Já poderia, de repente, começar esse segundo tempo, se não o jogo, mas pelo menos o segundo tempo, conforme a gente falou, colocando o Rodriguinho já pra ver qual que é desse moleque aí. Sim. Vai estar em São Paulo, entre aspas, em Mogi, mas vai estar jogando em casa. Pra depois, no palco de festa, a gente ter ele como titular, quem sabe. Eu, ainda sobre o jogo de quarta, se eu sou o Tite, então eu chego pro Ibson e falo assim, Ibson, você vai entrar, você vai chegar no Paulo Baier, mas vai dar uma canelada na canela dele, mas daquela bonita. Aí ele vai falar assim, mas professor, aí eu vou machucar minha perna. Assim, não tem problema, isso é detalhe. Aqui é raça. Isso é detalhe, não vai não, aqui é Corinthians, porra. Aí arrebenta a perna dos dois, entendeu? Aí, é uma boa, aí é uma boa jogada. É uma tática. É, manda aí, anota o e-mail aí, manda lá. tite@sccp.com.ig E domingo temos as meninas da Vila Sônia. Corinthians e São Paulo Fashion Week no Morumbicha. E aí? Cara, eu acho que é jogo pra ganhar. É clássico, entendeu? O momento deles é pior que o nosso. E a gente tem que se aproveitar disso. Manchete aqui de última hora. Será que é tão pior que o nosso? Eu acho que é porque eles estão sentindo pela primeira vez a pressão de não ter mais tanto tempo pra rebaixar. Pra se salvar, né? E quarto eles jogam contra o Cruzeiro, né? Pra mim é vitória do Cruzeiro. Então eles vão apertado, eles não vão jogar pra trás. Mas assim, o que eu tô lendo aqui, ó, Luiz Fabiano já tá machucado e não joga. Peguei de novo, na internet. Né? Cara, eu vou te falar, meu. Na verdade, assim, ele tá confirmado que não joga o Cruzeiro e já virou dúvida pro Corinthians. De novo. Quantas vezes? Acho que eu já ouvi mais isso. Cara, se o chefe deles ontem, chefe, você vai entender o que eu vou falar, já pegou e falou que eles estão uma bosta, cara, você vai dizer que nossa fase é pior que a deles? Ah, não sei, cara, não sei. Clássico é clássico, eles podem ganhar, entendeu? Não tô falando que o Corinthians não pode perder também. Meu ponto de vista é vitória do Corinthians. Eu acho que é jogo pra gente ganhar sim, e que se, cara, der certo ganhar quarta e ganhar domingo, puta, hein, vai dar uma respirada massa, hein. Ah, com certeza, com certeza. E eu acho que hoje não é o clássico que eu mais gosto de ver. Mas eu acho que hoje é o clássico que deixa a gente mais instigado, né? Pelo menos eu. Se hoje ganhando São Paulo. O clássico mais comum, né? Que a gente vem tendo nos últimos tempos. E clássicos, jogos decisivos, vamos dizer assim. Quem sabe o Renato Augusto não volta e faz um gol. Pelo menos pra isso, né? Volta e joga e depois volta pra treinar. É, vamos ver. Tomara que seja assim. E tomara que o Corinthians possa fazer aí os pontos suficientes pra ficar mais próximo do grupo dos quatro do que no grupo do que corre o risco do rebaixamento. Porque hoje a gente tá exatamente na metade, né? 6 pontos, né? É, 6 pontos pra mais. Segundo matemáticos, os matemáticos, você que gosta, que eu lembro que você falou isso no programa passado, o Corinthians tem 3% só de chance de rebaixamento. 3%? É. Não chegou aqueles 40 e poucos pontos lá, mas deram como 3%. É, porque eu acho que assim, os clubes que vão... Isso aí vai ficar... Esse campeonato tá muito esquisito, isso aí só vai ficar decidido lá na frente mesmo, cara. Não vai ter jeito, não. Vai ser bem diferente dos outros anos. Assim, o campeão vai sair logo, mas os clubes que vão cair vão ser, se duvidar, acho que pelo menos 2 clubes vão ser definidos na última rodada. Lançamento longo, cruzamento na boca do gol. E vem de novo, bateu Jorge Henrique, é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians! É de Jorge Henrique, camisa 23! E pode ser dividido com Rogério Ceni, um frangaço do goleiro do São Paulo! Foi pra bola, tentou pegá-la, passou debaixo do corpo dele e morreu no fundo! Na marca de 37 minutos, etapa final do jogo. Jorge Henrique, camisa 23. Corinthians 5, São Paulo 0. Leandro Quezada. Pois é, numa noite em que um dos maiores goleiros do mundo falha, né? Aí dá pra explicar. Ó, totalmente perdido. Troféu Mãe de Ná. Tá bom esse troféu, cara. Tá bom o troféu Mandiná, né? Mas antes da gente ver como é que foi a nossa goleada de pontuação nas últimas 2 rodadas, explica aí, meu amigo, pra quem ainda não ouviu, o que é o troféu Mandiná. Se não ouviu, ouça, por favor. É assim. A gente sempre vai falar da rodada do meio de semana quando tiver rodada do final de semana. O Léo dá o palpite dele, eu dou meu palpite. Aquele que cravar o placar ganha 3 pontos. Aquele que acertar quem ganhou leva 2 pontos para casa. Se errar, óbvio, não leva nada. É isso aí. Como foi nosso desempenho nas últimas 2 rodadas? Cara, foi melhor do que na outra. A gente acertou bastante aqui. Tá? Sério, cara? Acertou, teve bastante pontuação. Tô ficando bom nisso. Tá, você pontuou já geral 66 pontos. Caralho, hein? Sou bom demais. Você tá ficando fera, cara. E aí você? 114. Ah, toma no cu. Mas eu vou passar rapidamente os placares aqui. Não precisa, não precisa ficar me humilhando, não. Só fala a pontuação dessas últimas rodadas. Deixa eu dar uma ênfase aqui só em uma. A gente cravou um jogo, Criciúma e Atlético Mineiro, 1-1. Fluminense e Botafogo, a gente cravou também. Ganhamos? Sim, a gente cravou o placar dos dois. Caralho, velho. É, aí eu cravei mais 3, tá? Na 25ª rodada você fez 14 pontos. Ah, cara, acho que foi a minha melhor pontuação individual. Acabei que eu puxo isso rapidinho aqui, foi mesmo. Foi. Foi. É, eu cravei 21. Eu fiz 21 pontos. Tudo bem, isso aí você já tá acostumado. Aí a gente tem a 26ª rodada, a gente não cravou nenhum, quer dizer, você não cravou nenhum placar. Eu cravei Flamengo e Vasco. Cravou Flamengo. Quanto que você falou? 1-1. 1-1? 1-1. É, e o senhor não cravou, né? Seu cuzão do caralho, que eu falei que eu ia xingar o senhor. O senhor tinha apostado na vitória do Atlético Mineiro e se fudeu. É verdade. Pô, eu não cravei o resultado, mas ganhei ponto, porque empatou e eu falei que ia dar empate. Mentira, certo? Mentira, você falou que ia dar 1-0 pro Corinthians. Então eu falei contra o Bahia que ia dar empate, porque um dos dois eu falei que ia dar empate. Ah, você deu 1-0 pro Corinthians no Bahia. Porra, cara, tem coisa errada aí, hein? Pois é, ó, uma outra coisa, tá? Que a gente tem que rever essas regras pro ano que vem. Mas não vai rolar tapetão, não. Esse ano continua do jeito que tá. Mas assim, a mãe de Ná mais erra do que acerta. Então acho que quem tem que ganhar o troféu mãe de Ná é aquele que acertar menos. Entendi. Certo? Mas ó, você passou perto do placar do Cruzeiro e do Náutico, viu? Passei perto, cara. A hora que eu vi que tava... O Náutico fez um gol a mais, cara. A hora que o Náutico fez um gol a mais? Ah não, você falou que o Náutico ia fazer um gol a mais. É, então, quase. Foi uma diferença. Pô. Faltou o quê? 40, 30... 44 gols pro Cruzeiro. Gols pro Cruzeiro. Uma pena, acho que o time tava cansado ontem, acho que tiraram o pé depois que fizeram o quarto gol. Bem isso. Mas o próximo eu acerto. É, você fez 6 pontos e eu fiz 16 nessa rodada. Ah, foda-se. Eu sou... O troféu Mãe de Ná é meu, verdadeiro. O troféu Mãe de Ná moral desse campeonato. Entendi. É meu. Entendi. E vamos lá então para os jogos da 27ª rodada do troféu Mãe de Ná. Vamos começar aí jogo dia 9 de outubro, na quarta-feira, às 19h30. A gente tem Grêmio e Criciúma. Seu placar para Grêmio e Criciúma? 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio, eu coloquei isso também. Aí, ó, viu? Dia 9 de outubro, no mesmo horário, Coxa, teu querido Coxa contra o Santos. Cara, eu cravei 1-1. Eu cravei 1-0 Coritiba. Finalmente. Coritiba, não me decepciona. Pelo amor de Deus, hein? Vocês já estão decepcionando a torcida de vocês há um bom tempo. Vê se agora aí dá 3 pontinhos. Faz um golzinho só e segura lá atrás e vai ser feliz. O Alex faz o gol. Pode ser até o goleiro. Vasco e Fluminense, às 9 da noite. É uma formulação de resultados. Depois você vai entender por quê. 2-1 pro Vasco. 2-1 pro Vasco. Opa, tô entendendo já. Afunda. E o meu placar é 1-1, Vasco e Fluminense. Não, fala isso, mano. E mas Bahia, vamos lá. Bahia e Vitória, às 9 horas também. Bora, Bahia, minha porreta! Faz tempo que eu não fazia isso, cara. É. 2-1 pro Vitória. Eu acho que vai ser 2-2 no finalzinho, então vai. Você vai comemorar até o final esse placar, no finalzinho o Bahia vai lá e vai empatar essa porra. Oh, pior que eu tô chegando em casa e vendo os placares, cara. Pra ver. Sério? Tá viciando isso aí. Ó, Ponte Preta e Galo. Cara, 2-0 pro Galo. Eu também marquei 2-0 pro Galo. Corinthians Paulista, Clube Atlético Paranaense. Como eu falei... Meu caralho. Como eu falei... Ah, então tá bom. Vai ser difícil, mas vai dar 2-1 pro Corinthians. Porra, eu marquei isso também, cara. Ótimo, tamo... 2-1 Coringão, tamo sintonizado aqui. É, Náutico e Botafogo. Cara, goleada do Náutico, 1-0 pro Náutico. Sério, eu tô apostando que 2-1 pro Botafogo nesse jogo. Aí, tô certo primeiro tempo, você acerta o segundo. Sem Oswaldo de Oliveira. Verdade. Campeão brasileiro de 2013 contra futuro rebaixado brasileiro de 2013. Amém! Continuando a reformulação, a formulação dos resultados, sei lá como é que fala, aí 3-1 pro Cruzeiro. Porra, cara, a gente tá igualando muito, velho. 3-1 também. Então eu vou dar o resultado primeiro aqui. Na quinta-feira, 10 de outubro, 7h30, Portuguesa e Goiás no Canindé. 2-1 pra Portuguesa. 2 para a Portuguesa, 0 para o Goiás. Beleza. E o último jogo da 27ª rodada, Flamengo Internacional. Jogo no Rio de Janeiro. Jogo empatado, 1-1. Que bosta. Marcou também? Uhum. E para a última rodada, para a próxima rodada, 28ª rodada do final de semana que vem, no Dia das Crianças, quem vai começar comemorando é a torcida do Grêmio em cima do Fluminense. Fluminense e Grêmio no Rio de Janeiro. O Grêmio vai para o Rio de Janeiro mais uma vez e vai voltar com 3 pontos, 2-1 para o Grêmio. Eu apostei aqui 1-1. 1-1? 1-1 eu acho que vai ser o jogo seguinte, Vitória e Curitiba, lá na Bahia. Eu acho que é Vitória do Vitória. Vitória do Vitória. E... Ah, mas eu não falei o placar, né? 1-0. É, 1-0, né? Beleza. E é às 9 da noite, no sábado ainda, Santos do Litoral contra Santos de Campinas, Ponte Preta. Vai dar Santos 2x1. Meu placar também, 2x1, Santos e Ponte Preta. Já no domingo, tem Botafogo e Flamengo no Rio de Janeiro, um clássico carioca. O meu placar é 1 pro Botafogo, 1 pro Flamengo. O meu placar é 1 para o Flamengo e 2 para o Botafogo. Beleza. Para recuperar o Oswaldo Oliveira. É. O jogo que a gente tem em seguida é São Paulo Fashion Week e Corinthians. Seu placar? O seu placar. O meu placar? Meu placar é que esse jogo vai terminar empatado, cara. 1x1. 2x0 pro Corinthians. Beleza, ótimo. Inter e Náutico, lá no Rio Grande do Sul. O Inter que não tá mais, depois de ter perdido uma leva de jogo, não vai mandar mais jogos lá em Novo Hamburgo. Vai jogar, tá jogando agora em Caxias do Sul, se eu não me engano. Ontem já foi assim. E no próximo final de semana vai ser dessa forma também. Vai jogar contra o Náutico e o meu placar é 2x1 pro Colorado. O meu placar é 2x2. 2x2? Cara, você tá apostando nesse Náutico mesmo, hein? Gostei desse time. É, tem outro clássico local. Galo e Cruzeiro, às 4 da tarde no domingo. Eu primeiro? É. 2x0 pro campeão brasileiro. E acho que vai ser 2x1 pro campeão brasileiro. Goiás e Bahia, 6h30 no dia 13, lá em Goiânia. 2x1 pro Goiás. E acho que vai ser 1x1 esse jogo. Vasco e Criciúma, às 18h30 no Heriberto Hülse. Eu ia te perguntar onde é que ia ser esse jogo mesmo. No Heriberto Hülse. Quanto? Depois bora todo mundo pro Oktoberfest. É 1x0 pro Vasco. Que bosta. Também? 1x0 pro Vasco. E pra encerrar a 28ª rodada, Clube Atlético Paranaense e Portuguesa em Coritiba, Musilística. 1x1. 1x1, porra! Cara, ou a gente ganha tudo junto nessa rodada, nessas duas rodadas, ou a gente se fode junto, cara. Beleza, então esse foi o nosso papo de... O nosso... Opa, beleza! Oh, então esse foi o nosso troféu Mãe de Iná. Vamos ver o que vai dar. Eu preciso fazer um comentário. Achei que você ia falar, eu preciso cagar pra rimar. Cara, eu não achei o teu placar do Atlético Vitória. Beleza? Cara, 5x3 Vitória. Vou te dar uma lambuja dessa. Porque tá muito fácil. Cusão. Então você melhorou, tá, Léo? Você tá com 69. Igual os caras do Pelados da Net, eles falam, 69. O cara, mas o foda é que depois que o cara fez 69 lá, não saiu mais. Faz umas 4 rodadas que ele não acerta mais, tá só com 69 pontos. Então é isso aí, meus queridos. Mais alguma notícia, Muzile? Cara, quem conseguiu curtir no site hoje na internet, saiu uma musiquinha nova da torcida do Chelsea. Você chegou a ver ou não? Não, não cheguei a ver não. Conta aí. Cara, eu vou colocar ela em português. Lógico, minha voz bonita pra cantar aqui. Pode falar palavrão, lógico, né? Cara, a letra fala mais ou menos assim. Eu teria que pegar o ritmo aqui de novo, mas ela fala mais ou menos assim. Cara, os merda dos Spurs, né? É que eu tô ouvindo a música aqui em inglês. Deixa eu dar pausa. Os merdas dos Spurs, eles compraram seu voo, mas o William, ele viu a luz, ele recebeu a ligação do Abramovich, ele veio para o Stamford Bridge, ele odeia o Tottenham, ele odeia o Tottenham, ele odeia o Tottenham, ele odeia o Tottenham. Cara, o ritmo dela em inglês ficou muito massa. É, isso aí, só pra... achei aqui agora a matéria, só pra explicar pra quem tá ouvindo, por causa do William, né, do brasileiro, que começou no Corinthians, que tava tudo certo já pra ir pro Tottenham. O Tottenham ia pagar uma grana alta. 35 milhões. De euros, né? É. Isso. E aí chegou na última hora, o Chelsea foi lá, passou o rodo nos rivais e levaram o cara por 37 milhões de euros. E o cara fez um golaço. Fez um golaço? Puta que pariu. E diz que pelo Tottenham, o Paulinho ontem não jogou bem, né? O time todo. O time todo jogou mal. Eu assisti o jogo, foi mal. O time todo jogou mal ontem. E foi em casa, né? Perderam pro... Ah, cara, não sei quem lá. Agora que tava na bola, 3x0 em casa. Perderam. Então é isso aí. Uma aí musiquinha o William, aí. O William, ele pegou na bico da área, assim, mais ou menos de primeira, cara. Mandou no ângulo do goleiro. Foi bonito o gol pra caralho. Pô, legal. Então aí, pra todos os nossos ouvintes que também... não são muito fãs do Tottenham, principalmente por ter levado o Paulinho. Vamos deixar a música aí, compartilhando essa linda canção ele odeia o Tottenham, ele odeia o Tottenham e ele odeia o Tottenham. É isso aí, meus queridos. O Papo de Alambrado fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Quem quiser conversar com a gente está aí no Twitter, arroba Léo Rosa. Arroba Rmuzili. Rmuzili com? Com? Com dois L's. Ah, entendi. É, Rmuzili. É que é meu sobrenome, porra, eu já sei que é. Que pois é, mas quem tá ouvindo não sabe, né, ainda. E com Z. E com Z, Rmuzili com Z e dois L's. Ou então você pode comentar aí no post onde você tá ouvindo esse áudio. Entrar em contato com a gente vai ficar muito feliz de ouvir os suas considerações a respeito do Papo de Alambrado. É isso aí. É isso aí? Fechou. Fechou, um abraço e até a próxima. Abraço, fiquem aí com a música da torcida do Chelsea.